cima, balança pro lado, pro outro. Vem, vem. Pra falar de nós dois, posso escrever um livro. Nossa história é longa, de planos impossíveis, e cada dia é mais difícil a gente conviver. A nossa história é complicada de se resumir. Você me esnoba toda hora e não tá nem aí. Pareço algo descartável preso em sua vida. Mas sempre que você me chama, eu queimo nesse fogo. Fico retendo seu beijo e desse amor gostoso. E te quero de novo. E desse jeito eu me enrosquei de novo. Meu coração só faz papel de bobo. E eu não sei por quanto tempo eu vou vivendo assim. Seus planos impossíveis não servem pra mim. E desse jeito eu me enrosquei de novo. Meu coração só faz papel de bobo. E eu não sei por quanto tempo eu vou vivendo assim. Seus planos impossíveis não servem pra mim. Você me chama, eu queimo nesse fogo. Fico refém do seu beijo e desse amor gostoso. E te quero de novo. E desse jeito eu me enrosquei de novo. Meu coração só faz papel de bobo. E eu não sei por quanto tempo eu vou viver assim. Seus planos impossíveis não servem pra mim. E desse jeito eu me enrosquei de novo. Meu coração só faz papel de bobo. E eu não sei por quanto tempo eu vou viver assim. Seus planos impossíveis não servem pra mim. E desse jeito eu me enrosquei de novo. Meu coração só faz papel de bobo. E eu não sei por quanto tempo eu vou viver assim. Seus planos impossíveis não servem pra mim. Por quanto tempo eu vou viver assim? Seus planos impossíveis não servem pra mim. Não servem pra mim.